Querida, eu sei do seu amor para comigo. E o meu desejo é que neste dia em que comemoramos o seu aniversário, todas as coisas boas feitas por Deus se dirijam a você, minha companheira e grande amiga, a quem tanto quero bem. Que você seja coberta com bênçãos de felicidade, paz e harmonia, certa de que Jesus lhe ama e cuida de você. Agradeça por tudo que ele já proporcionou em sua vida. E não se esqueça que sua mão protetora estará a seu lado em todos os momentos, por mais difíceis que sejam. Seu aniversário é motivo de muita alegria. Então sorria e deixe esse dia ser especial, assim como você. Tenha um aniversário muito feliz. Que Deus lhe ilumine, porque se existe alguém que merece ter todos os sonhos realizados, esse alguém é você. Desejo todas as realizações do mundo. Não só hoje, mas em todos os dias de sua vida. Feliz aniversário. Na paz do Criador. Seu esposo.